começou há muitos anos atrás. Os negros do gueto eram de gangues rivais. Em meio a tanta guerra e problemas sociais, veio a batalha de quem rima ou dança mais. Nas block parties do África Bambaataa e essa pê, DJ 1, sabotagem racionais. No Rio de Janeiro nosso berço foi a Lapa. Toda coisa boa essa cultura traz. Comando selva, reciclando pensamentos. Momento brutal, a batalha do real. Quinta-feira, batalha do conhecimento. Época do zoeira até a roda cultural. Não tem limite cor, raça, credo ou idade. Sua mão levite e canta só quem sabe. O hip hop é foda, sinistro nas cidades. Rap, dança, grafite, DJ nas picapes. E foi quando o MC começou a rimar. Vê se não trema ao entrar no bang bang. Rápido pensa, a resposta é instantes. E a recompensa é seguir adiante. Dois rounds pra cada, mandou mal foi pra casa. 45 segundos pra mandar na lata. A galera faz barulho, quem mandou melhor no ringue. No flow, no conteúdo, tem que ter swing. Um salve para o Gil, de Pibocão, qual é? Dropei o mais sinistro, JC e o Maomé. Beleza, Tony Ramiro e Castilho Nissin. Negra, rechapadão, Marechal Ramonzinho. Hat, Negroni, funkeiro, papo reto, Shaolin. Traz Bebel do gueto, Flora Max. Queria falar de geral, mas o som tá no final. Um salve pros irmãos do hip hop nacional. E foi quando